autorizado, Vitória da Conquista, o nível 180, a decolagem da 10, curva direita, subida Arbor, e após Arbor, direto Elefa, e após Elefa, prossegue conforme o plano. A o controle 120.8 e o transponder é o 5064. Vitória da Conquista, 180, decola da 10, curva direita, Arbor, depois direto Elefa, e após conforme o plano, 120.8 é o controle, 5064 transponder, passarelo 2230. Correto, chame pronto na remota, o passarelo 2230. Agora pronto. Sale Serra Tango, para o Solos 42, autorizado cruzamento do campo, reporte após o cruzamento do mesmo. Sente o Charlie Serra Tango. Boa tarde. Boa, 333, guarde um instante cópia para São Paulo, Congonhas. Subida é Adael. Adael. Salve, Salvador, boa tarde, Tan 3283, Santarelli, informação quilo. Tan 3283, boa tarde, aguarde cópia para Aracaju. Ué. Onde é a Paraná? Estava levando o carro? Livre, 200. Vamos lá. Bravo, Luiz, está sendo avistado, livre, pouso, pista 17, vento 150 graus, 02 nós. Uno 53, 3 horas e 50 autonomia terra Campinas. Testa 3193, está livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Obrigado, bom dia, 295, tá 3193. Alterna Maceió 2,50. Chegou no 600, livre o táxi pelo pátio Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Táxi, pátio Índia, ponto de espera, 1895, com 600, obrigado, boa tarde. Portão 3805, portão 11 autorizado, puxa de acionamento, chame táxi. Chama o táxi, 3805. Bono 333, cópia. Autorizado, São Paulo, Congonhas, o nível 360, via Pesulu 16, até Belo Horizonte, após BH Trive, e após Trive, Poços de Caldas, decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bridge, para interceptar Pesulu 16. Controle 120.8, acione 5114, 1333. Controle autorizado 360, São Paulo Congonhas, Apresulo 16, Belo Horizonte, 13, Foz. Decola da 10, direita da Euleta, após 30, 20.8, 5114, gol 1333. Correto, gol no 333 e chama pronto, portão 4 para o puxo e acionamento. Câmara pronto. Salvador, gol 934, acionamento na 924, aguarde. Temos um Airbus da TAM iniciando a sua esquerda no gate 11. O senhor passa seu número 1 no setor. Aguarde a autorização. Aguardando. Controle 20854, 47. Azul 4463, ali mantém cabeceira 10. Ali mantendo 04463. Manter aqui a linha litoral, se possível acender o Tchernia Cidadão. Sente, prossegue pra qual localidade? Vai fazer um voo local no litoral norte e depois vai regressar para Salvador, Charlie Ciadango. Certo. Da TAM, já tá puxando aí no gate 1. Seu número 2, temos um Boeing da Gol, vai puxar no 10. e fica próximo aí da remota, ok? Aguarde autorização. Na escuta, 2230. Solo Golo 394, puxa acionamento no 05. Golo 394. Aguarde. Ok, tá autorizado. Inicie o pushback no gate 5. Chama o táxi. Golo 394. Você iniciando no 5 no 394, agilizar. Autorizado, Nicolás, 044, tchau. Autorizado, então, 145. Positivo? Sim, já atenção, o nível solicitado 145? Negativo, senhora, 145. Sente. Autorizador, Papatango, Vitor Maikebeck, tricolor, você escuta? Vitor Maikebeck, 9 pés, corredor axé, reporta fora da barra, como possível chamar de pouso em Cairo. Vitor Maikebeck, trazido, senhora, se possível, 2500 para a direita. Mantenha no 1000, o Vitor Maikebeck. Sim, mantenha no 1000, está chamando Cairo 16-15. Romeu, Romeu Golf, reduza para 1-8-0 nós. Reduzindo, gol. Ecos 1 novembro, reporta, avisou o Cono 7. E o último de pouso? 1-6-1-1 agora, senhora. Quebec. O Romeu Golf, você está reduzindo, senhora? É 4 mil pés, ajuste no 05, Romeu, Romeu Golf, reduzindo para 1-8-0-9. O táxi pelo pátio e Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre em 18-9-5. Apenas fique atento a um Boeing da Gol que já está puxando aqui no gate 5. O tráfego vai deixar o eixo de táxi livre. Está 3805, tem uma boa viagem. Gente, está gente do Golfo, vai pelo pátio. Tinha confirmação para a frequência do Boeing? É 1895. 1895, está 3805. Boa, falou. Você também pegou o Gol 924 em Carabuco. O Gol no 924, informa agora a aeronave que já está iniciando o táxi a retaguarda. Assim que o Airborne já está cruzando o através do seu gate, está livre o pushback e acionamento. Coordene com a equipe de solo e chame táxi. Eu vou passar a aeronave da que eu vou chamar a táxi, não deixa. Passaria, após a passagem do campo, pode iniciar o pushback? É negativo devido a espaço aqui no pátio. Ó, temos a aeronave da Gol que está iniciando aí no gate 10, próximo à sua posição. Aguarde a autorização, o 2230. Ok, tá bom. Charlie Serra Tango, prossiga. O Charlie Serra Tango poderia ficar nessa posição, se não atrapalhar vocês para fazer alguns testes no avião? É entre 145 e 125. Sim, subiu para o 085, o Charlie Serra Tango, temos uma aeronave para decolagem para o setor nordeste. Positivo, se for interessante, podemos sair mais para o mar. Possível? Se não atrapalhar vocês, podemos curvar à direita e ficar mais no, sobre o mar. Sim, subindo para o 085, o Charlie Serra Tango. Tango. Controle Salvador, boa tarde, 6320 da Xené. Informação Kilo. Xené 6320 identifica a chegada à mar e desce até o 050 e redução para 250 nós. 050 vai reduzir para 250, Xené 6320. Salvador 35447 vai passar o 080 a pro de Momo. Após o Momo, está autorizado voar direto Barreiras? Após Momo, segue Cockbull, após Cockbull direto. O 5447, após Momo, Cockbull, após Cockbull direto e autorizado subida nível 200. Confirma. 5447. Romeu, Romeu Golf, desce para 3 mil pés, ajuste na 015. É o Leda, vai manter na coisa do Mono Meia? Negativo, após Leda, o senhor vai prosseguir para a posição Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. E em Bridge, intercepte a Anfizulu 16. Afirmativo, é o Leda, Bridge. Anfizulu 16, Bravo, Bono 3, 3, 3. Kilo Bravo. Eco Zulu Novembro, informa um tráfego Charlie 150, voando com proa Nordeste. Não interfere na sua aproximação para 117. Eco Zulu Novembro, tráfego avistado, livre pouso, pista 17, vento 140 graus, 13 nós. Oi, boa tarde, é o Papa Tango, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, que tensão é pouso 1017. Certo, vai modificar após o externo, tá a uma milha e meia do externo, Lima Kilo Bravo. E o Santos de Tabaco pela direita de vocês. Gente, aposto para a modificação do plano. Aguarde, temos duas aeronaves. Aguarde, aguarde a autorização. Aguarde, dá, beleza. O passarido 2230, assim que a aeronave da Gol, cruzar. Através da sua posição, está livre o possível aquecionamento e chance táxi em coordenação com a equipe de solo. Estão no zero. Iniciando no zero, está 3193. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia Novembro Alfa, decolado da 197, seguindo para o anote conforme instrução da torre, aguardando instrução. O Índia Novembro Alfa? Confirmo, Índia Novembro Alfa, decolado da 17, segue pro anote conforme a instrução da torre, aguardando a sua instrução. Confirma o destino do Índia Novembro Alfa. Corredor forte. Gente, eu não me pés, Índia Novembro Alfa. Toca a pista, solicita a base pela direita da pista 17, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, plano modificado aos 53, já cancelado aos 53, já posta na final da 1-7. Formar a final da 1-7, baixado e travado, Kilo Bravo. Pego de 1-9, da sala 5-3, estacionar a frequência livre. 3-2-0 mais. 3-2-0 mais, 3-3-0. 1-6-0-0 ali, mantém cabeceira no 0. Aliás, bateu no 0, vou 6-0-0. Sala 3-1-9-3, decolado a 5-4, está no controle no 2-0, decimal 8. 308, 3193, boa. 305, boa. Índia Novembro Alfa? Mais boa, senhora. Tem condições de manter referências visuais na Pro 075? Afirmo, 075, referências visuais em Índia Novembro Alfa. Gente, aqui nessa proa irá de encontro às aeronaves da coluna na pista no 0. Ok, manterá 075, Índia Novembro Alfa. Controle Salvador, boa tarde, TAM 3193. TAM 3193, contato radar 360, saída da Dael. Dael, TAM 3193, 360. Final 17, baixado e travado, Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo na escuta da do controle, torre 11895. Romeu, Romeu, Golf. Pouso autorizado, pista 17, o vento 130 graus, 099. Tá 3605, fala. Só para informação, temos um Boeing da Gol à retaguarda e um APR da Passarido, que vai taxar em mais em alguns instantes. A previsão para o seu pushback em torno de 7 minutos. Comativo, senhor, nossa lista boa está aguardando. 3605. Copiada. Para o táxi, o Passarido 2230, está com 75 no PAV, autônomo de 3 horas e 56, altera na Salvador. CX, o Passaredo 2230, táxi via Pátio e Índia. Ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Pátio, Índia, ponto de espera 1895, obrigado, até o retorno, 2230. Charlie Serra Tango, inicialmente, foi na pro da rotatória, reporta visual, com a 7. Vai pela rotatória, o Charlie Serra Tango. Salvador, Trip 5626. Trip 5626, prossiga. Autorizaria a Duna, por gentileza? Duna, 2000, ajuste na 095, está livre LS. Ok, muito obrigado, Duna, está livre LS, Trip 5626. O livre e pouso autorizado, 17, 130 graus, 129. Livre e pouso no 7, baixou e travou, não pegou? 6057, controle, 1208. 3283, aguarde, no setor céu número 2. Temos aí o Airbus da companhia que vai iniciar agora no gate 2. Aguarde a autorização. Oxalé 6320, subvetor, esquerda pelo 010, limite ao lock. 010, limite ao lock. Salvador, o Golo 600, vamos cruzando 2000 pés, extensão 270. Golo 600, contato radar, 270, saída Puka. Puka 270, Golo 600. 394, ciente, autorizado ali, manter. Vou aguardar 3 minutos após a decolagem do TAM devido a perfil de saída. Possível nem manter na 3, aguardando 394. Ajuste na 0 no 5. 4.000, com 1.015, Oxalé 6020. O Gol 1600, inicialmente vai na tua 090, guardando para voar Jamo. 600 curvando então à direita para a proa 090, limite da proa 0. Após cruzar o 060, voa Jamo. Depois do 060 Jamo, vou 1600. Xené 6315, identifica a chegada a MAN, desça até o 050. Via papá, frequência livre estacionar. Zero. Tá pronto pra cópia, Petrolina? Pronto. Autorizada, Petrolina, nível 200. Decola da pista 10, curva esquerda. Subida Momo, após Momo Cogibo, conforme a carta. E após Cogibo, DCT Petrolina. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5121. 200 aprovado, decola 90, curva de esquerda, mono, foco do direto 1208, controle 5121, 4900. Correto, chame pronto no parte 3. 080, falou com o doutor, está indo para o 60. Controle, eu estou dizendo que está presente 05, voa delta, presente? Perdão, Bridge, está presente? Negativo, autorizado da El, bridge área de centro. Da El, 305. Charlie Sierra Tango, reporta a rotatória. Repassaremos o Charlie Sierra Tango. Apenas para informação de tráfego, temos aeronave mantendo 1.000 pés no corredor forte, no rumo oposto ao senhor, mantendo 1.000. Está sem aeronave, mantendo 1.000, já acerta. Trip 5626, confirma o estúdio? Está mantendo 1.700 agora, estabilizado no lock. Subida Momo, transição Froti, o controle 120 decimal 8, o transponder é o 5063. Autorizado nível 350 para Fortaleza, envia para Zulu 19 inicialmente. Decola da 10 na seda Momo, transição Froti 120, decimal 8 ao controle, 5063, decola e transponder. 3216. Correto, e chame pronto. O TAN 3216. Reportará, obrigado. TAN 3605, autorizado o pushback e acionamento. Chame táxi. Aí, enganou os dois, chama o pushback e acionamento. TAN 3605. Salvador, Gol 924, esperadão 0 pronto. 924, ciente, mantém para a espera. Mantém. 5626, o vento em Salvador 140 graus, 089, ajuste no 095, pois autorizado. pouso autorizado na DRP 5626. Então, 3193 Recife, 13325, 13395. Bravo, companhia. De controle, 1208. 208, 394. Controle de Salvador, boa tarde, Gona 394, Dael, passa 1400. Gona 394, contato radar 360, saída Dael. 360, Dael 394. Oxalé 6315, da presente Voa Duna, desceram para 3 mil pés, ajustam a 095. Duna 3 mil pés, ajustam a 095, Oxalé 63. Papatango Whisky, Yankee Uniforme, identifica chegando na área, desceram para 50. Desça para o chute de tráfego, o Vitor Mike Quebec tem frequência livre. Termo. Torre, 118.95. 18 horas de tempo, até a segunda. Salvador, está recebendo o Whisky Anti Uniforme, cara? Whisky Anti Uniforme, positivo. Transfere cruzando 200 para o 150, centro de formação Kilo. Excelente, já tinha sido autorizado até o 50, na chegada a mar identificando. Até o 50, agora protegendo, identificando, isso que é que importa, na mar. O senhor não recebeu a outra transmissão? Não recebi nenhuma, não, senhor. É, excelente, eu vou confirmar aqui a frequência, porque eu já tinha sido chamado. Mas dessa até o 50, o isso que é que uniforme. Estou autorizado a decolagem, 140 graus, 129. Iniciaram, boa nova estrada. Está presente, direto de par. Direto de par. E chamando mesmo a frequência 12545, alternado 12685. 2545, 2685. Controle, o Charlie Seatango está menos de um minuto da rotatória, o Charlie Seatango. Gente, o Charlie Seatango mantendo a proa da rotatória, chame torre, 11895. Gente, chama a torre, obrigado, boa tarde. Salvador, papá, papá, Charlie Seatango. Charlie Seatango, qual a intenção? Pouso na 17, senhor. Gente, façam a espera na rotatória, pois ingresso final da 17. A número 2 para pouso, Salvador. Vamos então fazer um 360 aqui na rotatória? Afirmo, para dar separação para trás na final da 10. Ciente aí, o Charlie Seatango. 6320, tem pouso autorizado na 10, vento em Salvador 150 graus, 129. Desde pouso, Chile 630. Passarinho 2230, visual com o Airbus final 10. Relativo. Após a passagem de tráfego, ali mantém. Vai passar na linha, mantém. Manda a carga. Gente. Charlie Serratango, reporte final da 17. Quer usar o comboing na curta da 10? Positivo, ok, visual, o Charlie Seatango. Um. 924, decolada 05, controle 1208. 208, vamos lá, vamos lá. Ajustando 014, está livre, ele é essa porta estabilizada. Passa para 2 no pé, ajustando 014, vai passar estabilizado, 63. Controle, Salvador, vamos lá, 924. Golo 924, contato radar 350, saída PUC. Saída PUC, vocês vão ter que pegar o 924. O TAN 3283, assim que o Airbus da companhia liberar o pátio, está autorizado. O chegar aqui acionamento, chame táxi, coordene com a equipe de solo. Após a aeronave liberar a cauda, 30 por estacionamento, chame táxi, coordenado, TAN 3283. Gravado, Charlie Seatango. Seatango pouso autorizado na 17, o vento 150 graus, 129. Sente o Charlie Seatango. Chame para o táxi. Chamada para o táxi. 1394, chama Recife, 1-3325, alternado no 3395. 3325, alterna 95 no 394, obrigado. Solo 08, chame solo em 1-2-1 decimal 9. 3-1-9-7-0. Rodou, Xenéa 3-2-0. Xenéa 3-2-0. Autorizado, o táxi via Alfa Juliette. A posição será remota 1-3, remota 13 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 1-3-0. Encerra tango no solo 08, livre direito ao estacionar frequência livre. Oi, Salvador, bom dia, tá 3605, ponto 090, pronto. Só 3605, mantém o ponto espera. Vai manter o ponto espera, tá 3605. Whisky Yankee Tango, redução para 2109. Seria Whisky Yankee Uniforme? Afirmo, correção, Whisky Yankee Uniforme, reduza 2109. 2109, Whisky Yankee Uniforme. Passaria 2230, decolada 109, fechando controle em 120, decimal 8. 1208, 2230. Controle Salvador, Xenéa 3, 15, estabilizando o EDS da 1 da 3. Xenéa 3, 15, torre 118, 95. 118, grátis, uma boa tarde, Xenéa 3. Controle, passaria do 2230, decolou na sua escuta. Passaria do 2230, contato radar 180, saída Arbor. 180, Arbor, 2230. Poder coordenar após Arbor direto conquista, 2230? Tecnicamente mantém o perfil, passaria 2230. 2230. Whisky Yankee e Uniforme, desça para 2010, ajuste no 014, está livre LS, reporta estabilizado. 2014, está livre LS, para estabilizado, reduzido para 210. Voo no 924, Recife, 2545, alternado no 2685. 255, 2685, no 924. Salvador 35490 para o táxi, 4543 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Salvador. Gente, 35490, está livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, seguindo as boas da TAM, ingresso na Índia, e no ponto de espera da 10 chega a torre em 1-8-95. Pátio 1, segue o Airbus da TAM, Índia, ponto espera torre 5490. Taxi 3283 com 1-2-4 a bordo, 2 horas, Recife. Gente, na 3283, está livre o táxi à direita e no ponto de espera da